pecamos contra ti, ó Pai, perdoa. Perdoa. Só o sangue de Jesus nos purifica. Amém. Sua igreja em oração está reunida. Reunida. E deseja receber de ti a vida. Jesus.